derramar, dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, yeah. Outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor. Me escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, se Deus no calor deste lugar, oh yeah, me derramar e dizer que eu te amo. derrama diante de ti.